Para mim, a poesia realmente é um rastro de Deus na brutalidade da coisa. Dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite. Tenho desejo de relatar porque não sou feliz, mas não posso divulgar o que me cerceia. Não posso citar como é que meus filhos me tratam. Não posso criticá-los. Eu não procuro a poesia, ela é que me procura. Eu não procuro a palavra necessária, ela me vem na ponta da esferográfica. O louco da loucura mais suprema, a terra é toda sua negra algema. Prende-te nela, a extrema desventura. Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de A a Z todos os requisitos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Falar sobre algo que a gente sente. Bom, eu acho o poema, assim, de uma sensibilidade muito grande, muito brava. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada. Quando a noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Eu insulto o burguês, o burguês burguês, o burguês níquel, a digestão bem feita de São Paulo. O artista se apresenta na saída da estação, alguns poucos param, como quem desafia o mundo para apreciar a música. É preciso respirar, sentindo a vida fluir como nuvens passageiras. Parei poesias de amor pra ninguém ler. Ora direis, ouvir estrelas, certo que perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que não insano. Não pode nem mesmo esperar para saber se o destino é sina ou se o B assina. Confirma reconhecido no cartório e assuma. Assassina, é sua vontade de ser. Meu coração de polaco voltou. Coração que meu avô trouxe de longe pra mim. Um coração esmagado, um coração pisoteado, um coração de poeta. Já não há tiranossauro rex que me pare quando escrevo. E o que eu escrevo faz o cortex, dança frevo, aí pago o que devo. Você sabe do meu tormento e buscas dar cantando. Quem fala que sou hermético é porque não dou sopa. Estou sempre elétrico. Nada que se aproxima, nada me é estranho.